Você vai ouvir agora, programa Caminho Santo. Apresentação, Pastor Lincoln Galvão e Pastor Hélder Rodrigues. Caminho Santo. O espaço para as novidades do mundo evangélico. Mensagens de fé, pedidos de orações. A sua participação através de e-mails e cartas. Caminho Santo. Queridos ouvintes, louvado seja Deus. Mais uma vez queremos agradecer a tua audiência. Você está ouvindo o programa Caminho Santo. Esse programa já tem mais de 4 anos passando e você tem a oportunidade. Nós estaremos disponibilizando, acho que daqui a uns 10 dias. Existem 800 pregações minhas e do Pastor Hélder. Nós estaremos colocando no site ali totalmente grátis. Você pode baixar e aprender um pouco daquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração para que você cresça na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. O programa desse objetivo nada mais é do que te fortalecer, fazer com que você seja um crente forte, um crente cheio da graça de Deus, um crente que não vai negociar com o pecado. Por quê? Porque com o pecado nós não negociamos. A palavra de Deus diz, Provérbios capítulo 4, verso 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. A Bíblia diz aqui que você tem um tesouro, seus pensamentos, o seu coração, ele é totalmente do Senhor. Para isso você tem o quê? Que guardar. Por isso não negocie com o pecado, não negocie com Satanás nenhum pecadinho que ficou para trás. Jogue no lixo. É como aquela situação em que o camarada, muito esperto, ele chega e fala assim: olha, eu tenho uma casa maravilhosa, eu vou te vender essa casa. E bota o anúncio, o comprador chega e fala assim: me interessei. E aí o vendedor fala: olha, tem um detalhe, para você comprar essa minha casa maravilhosa por esse preço de banana, eu quero só um preguinho na parede, só esse espaço que eu quero da casa. E a pessoa olhou assim e falou: só um preguinho na parede? Poxa, uma casa maravilhosa dessa? Preço de banana? Negócio fechado. E aí comprou aquela casa. Só que 2 meses depois, aquele antigo proprietário chega e fala assim: bom dia, tudo bem? Você se lembra que aquele preguinho ali na parede me pertence? Sim, eu quero colocar ali algo que me pertence. E colocou ali o quê? Uma carniça. E aquela carniça impregnou de fedor aquela casa, que o proprietário atual não conseguiu morar mais ali e foi embora. O que que isso significa? Quando você deixa no espaço da sua vida, no seu coração, um preguinho para Satanás depositar ali a carniça dele, vai feder a sua casa. Seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Não negocie com o pecado, jogue fora todo o pecado. Não deixe um preguinho de pecado na sua vida para que Satanás não deposite ali uma carniça. Nós vamos orar com o Pastor Hélder agora. Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. Senhor Jesus, nós te amamos e entregamos todo o nosso ser na tua presença. Que o Senhor seja sempre a nossa canção, calando na nossa alma e falando o nosso espírito. Que o Senhor possa nos iluminar e nos dar graça. Meus amados, vamos orar e colocar o nosso coração na presença de Deus. Papai amado, nós rogamos por aqueles que nos ouvem neste momento. E te pedimos, Pai, que o Senhor venha fortalecer almas e corações, trazendo, Pai, novos entendimentos acerca da Tua Palavra. Porque é por meio da Tua Palavra que nós somos curados, é por meio da Tua Palavra que nós somos libertos, é por meio das Sagradas Escrituras que nós alcançamos a misericórdia e o Teu favor. Assim, Deus, tenha a primazia, a liberdade, todo o comando e o controle para nos dirigir, para nos ensinar o caminho reto, o caminho santo, o caminho que nos leva à salvação. Assim, Deus, nós te pedimos que os nossos pensamentos e sentimentos sejam guiados pela tua presença. E aqueles que estão passando por necessidades, que o Senhor possa suprir, porque o Senhor é o bom pastor e deu a vida às ovelhas. E a tua palavra diz que o bom pastor é aquele que nos supre. E por isso o salmista declara: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, Deus, faça assim na vida de cada um que nos ouve. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. ti de mim. Toca-me agora e sararei. Lembra-te de mim. Passa os teus dedos nos meus olhos. Vem me consolar. Em meu coração há um deserto, vem me saciar. Passa os teus braços sobre mim, encosta o teu rosto no meu rosto, vem me consolar, Senhor. Me saciar. é aquele que consola. Oh, Espírito Santo, a tua presença é uma delícia. Recebemos um e-mail de Aragoiânia, Goiás. Um grande abraço a vocês aí, meus queridos. Eu não vou ler o nome da pessoa, mas ele diz o seguinte, sobrenome Luiz. Ele diz, paz, irmão. Eu queria saber se uma moça deseja casar e tem dúvida se deve ou não. Além disso, diz que ama outra pessoa. Sua mãe não deseja este casamento. Tem chance de esse casamento dar certo? Meu querido, é difícil responder de uma maneira matemática, mas a gente tem que ter bom senso. Se a moça diz que não gosta da pessoa, a própria mãe também não valida este casamento ou o projeto deste casamento, então me parece muito prudente não permanecer com essa pessoa ou não querer casar com essa pessoa. Então, quantas pessoas se metem em rascadas porque vem Deus falando, dando sinais, e a pessoa insiste, repete, e ela pode dizer, mas pastor, eu amo tanto essa pessoa. Veja que quando José, o esposo de Maria, ele não era ainda casado com ela, mas ele soube que Maria estava grávida, ele sai em silêncio, porque ele tinha pensado que ela tinha literalmente o traído, e ela estava grávida pelo poder do Espírito Santo, do próprio Messias. Diz a Bíblia que um anjo do Senhor aparece a ele e diz, não, volte, porque a tua mulher não pecou. A tua noiva, ela está cheia da graça de Deus. Então, o mesmo Deus que fala contigo, fala com a sua namorada e vice-versa. E se Deus não está testificando no coração dos dois, como que faz? Amós diz, andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Me parece que persistir num relacionamento como esse não é prudente, não convém, porque se ela gosta de outra pessoa e a mãe não a deseja, eu acho muito pouco provável dar certo. Ah, você diz, mas pastor, meu coração dói porque eu gosto dela. Então você vai se colocar diante de Deus. A Bíblia diz que o efetuar e o querer vem de Deus, então deixa Deus te tratar, te curar, arrancar as tristezas e as mazelas do seu coração e você será surpreendido pela presença de Deus. Eu quero te abençoar, meu amado, e todos aqueles que nos ouvem, que estejam numa situação semelhante, e que tudo aquilo que leva a pessoa a uma dúvida, ou uma incredulidade acerca do casamento, que o Espírito do Senhor hoje possa te dar uma luz e um norte de como você deve proceder. Fique com Deus, em Cristo Jesus. Estamos apresentando Caminho Santo. Voltamos a apresentar Caminho Santo. Você vai ouvir agora Pastor Lincoln Galvão. Queridos ouvintes, nós estamos meditando nesses dias a respeito de Josué. Quais foram as estratégias que Josué utilizou para conquistar a terra de Canaã? Amados, existem alguns passos que devemos seguir. O primeiro é que ele coloca homens armados. Armados diante do Senhor. Ele não leva consigo homens covardes, homens que vão influenciar negativamente o coração dos outros. E ele parte quando ele sente a presença de Deus. Josué, capítulo 3, no verso 3, diz assim, ordenar ao povo dizendo, quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e os que os levitas e sacerdotes a levam, partireis também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e a arca, não vos chegareis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Disse Josué ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Queridos, existe um tempo de preparo para que você vá à guerra, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Você tem que estar constantemente ali, andando com Deus, pensando em Deus, perguntando: Senhor, eu vou guerrear? Senhor, eu não vou guerrear? Senhor, dirige os meus passos? Não pode ser algo que vai exclusivamente do teu coração, da tua mente, como se você não tivesse um Senhor, como se você fosse o dono do seu nariz. Saiba, a Bíblia diz: seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações. Coloque Deus diante de toda e qualquer situação, para que você não se precipite, para que você não quebre a cara. A palavra de Deus diz aqui, no livro de Deuteronômio, capítulo 1, no verso 42, disse-me o Senhor: diga a eles, Moisés, não suba, nem peleje, pois não estou no meio de vós, para que não sejais derrotado diante dos vossos inimigos. Assim vos falei, e não escutastes. Antes, fostes rebeldes às ordens do Senhor, presunçosos, subistes às montanhas. Os amorreus que habitavam naquela região montanhosa vos saíram ao encontro, vos perseguiram como fazem as abelhas e vos derrotaram de Seir até Orma. Queridos, esse episódio mostra aqui que Moisés alertou o povo falando: olha, não suba para guerrear, espere, vamos nos consertar diante do Senhor, vamos nos arrepender. Mas eles, diz a palavra de Deus aqui, foram presunçosos, subistes à montanha. E aí o que, que acontece? Eles foram derrotados. A palavra de Deus diz que, em Êxodo, capítulo 33, verso 15, que Deus chega em outro episódio e fala para Moisés: Moisés, sobe e conquista essa terra. E Moisés vira e fala assim: Senhor, se a tua presença não for comigo, que eu não tire o pé do lugar. Santificai-vos, porque o Senhor fará maravilha no vosso meio. Queridos, eu tenho uma experiência na minha vida. Eu tenho uma empresa de rádio táxi, e uma vez um passageiro pediu um táxi, o táxi demorou para seguir, e aí ele tinha que pegar o avião 7 horas da manhã, ele tinha que estar uma hora antes no aeroporto, às 6, e aí ele pediu o táxi mais ou menos 6 horas. O táxi chegou lá às 6:30, eu sei que ele chegou no aeroporto, ele perdeu o voo, e ele entrou em juízo contra a minha empresa pedindo R$8.000. E aí nós argumentamos para o juiz, falando: juiz, se ele tinha que voar às 7 horas da manhã, ele tinha que estar no aeroporto com uma hora de antecedência, 6 horas. E ele pediu o carro 6 horas, então não é justo a gente pagar por um erro do passageiro. O juiz entendeu a situação, falou: olha, passageiro, você perdeu a causa. Só que aquele passageiro, não satisfeito, o que ele fez? Ele entrou de novo com a mesma ação, só que dessa vez ele não pediu R$8.000, ele pediu R$400. E aí eu conversei com o advogado falou: olha, nenhuma pessoa pode entrar com uma ação duas vezes. Isso aqui já é causa perdida, isso aqui você só apresenta a defesa aqui lá no dia da audiência e tá, você vai ganhar de novo a causa. Deixa eu perguntar para você, você orou por mim em favor dessa causa? Eu também não orei. Você pediu para Jesus me acompanhar nessa causa? Eu também não pedi. E o que, que aconteceu? Eu fui para a audiência lá, presunçoso, como diz a palavra de Deus aqui, confiando, porque eu confiei no advogado que falou: ó, essa causa aí o camarada já perdeu. E aí, na audiência, a pessoa fala assim: você é o titular da empresa, o dono? Sou. Cadê o contrato social para você comprovar que você é o dono? Eu procurei na pasta, não estava o documento, o contrato social da minha empresa. E aí eu falei: eu posso pedir para o office boy trazer aqui, ou eu posso entregar esse documento amanhã? Não. Eu te julgo a revelia e te condeno a pagar os R$400. Duas sensações me deu naquele momento. Primeiro, Deus, obrigado porque não foi R$8.000. Segundo, Deus, nunca mais eu vou confiar num homem e não vou chamar o Senhor para vir comigo, porque Moisés, quando Deus falou para ele: sobe, conquista as nações, ele falou: Senhor, se o Senhor não for comigo, que eu não tire o pé do lugar. Então, Deus, a partir desse episódio, se eu for levar menino no colégio, Deus vem comigo. Se eu for comprar pão na padaria, Deus vem comigo. Se eu for para o trabalho, Senhor, vem comigo. Se eu for para o raio que o parta, Senhor, vem comigo. Queridos, parta para guerrear suas guerras, chamando o Senhor contigo, vivendo você em santidade, porque aí sim, o Senhor estando contigo, não tem gigante, não tem força, não tem fortaleza que resista à presença do Senhor nosso Deus na minha vida e na tua vida. Chame o Senhor para ir contigo para toda e qualquer situação. Deus te abençoe. Até o programa de amanhã, se o Senhor assim nos permitir. Você vai ouvir agora, Pastor Elder Rodrigues. É, Deus amado, maravilhoso seja o teu nome, meu querido. Que você possa ser inundado pela graça deste Deus que tanto nos ama, tanto tem feito sobre as nossas vidas. Quem poderá contar os grandes feitos do Senhor? Você é uma pessoa de oração? Você é uma mulher que dobra o seu joelho e clama pela sua vida, pelos teus, pelo amanhã, pelo presente? Jesus, na oração do Pai Nosso, nos ensinou princípios maravilhosos. Nesses últimos dias, nós temos pregado sobre isso. Se você não tem acompanhado, acesse o nosso site pregaçõesevangélicas.com.br. Basta você clicar em arquivos de programa e escutar os programas anteriores e você estará ouvindo um pouco mais sobre a oração. Eu falei sobre a oração, sobre a ótica do pão de cada dia que Deus nos ensina, e isso significa que Deus, o Deus da provisão, produz descanso quando nós oramos. Nós falamos também para Deus perdoar as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, o Deus da restauração que produz comunhão quando nós oramos. E agora nós vamos falar do Deus do livramento que produz vitória quando oramos. É, meus queridos, Jesus diz: livra-nos do mal, mas não nos deixe cair em tentação. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Veja que o Senhor agora nos ensina um outro princípio importantísso. As ciladas do diabo e as inclinações da nossa carne, a tentação, para que não venhamos cair. A tentação nasce dos nossos desejos pecaminosos, que é potencializado pelos valores do mundo e pelas armadilhas do diabo. Então, as pessoas caem em tentação e a tentação, ela atrai e subtrai. E quando nós caímos em tentação, há consequências terríveis e tenebrosas, porque o salário do pecado é a morte. Veja que a serpente disse a Eva, ou seja, o diabo disse a Eva: certamente não morrerás do dia que comeres do fruto do conhecimento do bem e do mal. Ela colocou em xeque o absoluto de Deus. E essa é uma das principais armadilhas que o diabo usa nos dias de hoje: a relativização da palavra de Deus. Isso não pode acontecer. Que você possa entender que Deus não aceita que a gente desobedeça ou descumpra os mandamentos dele, porque são perfeitos e é para o nosso próprio bem. Então ela disse: certamente não morrerás. E ainda foi numa segunda mentira, porque se tornarás como Deus. Então ela traz agora uma concepção totalmente equivocada daqueles que ouvem a palavra do diabo, que é: você vai poder ser feliz, você vai ter essa autonomia. E não existe essa autonomia no mundo espiritual, meu querido. Nós precisamos compreender que quanto mais dependente você for de Deus, por isso nós oramos o pão por cada dia, mais fortalecidos e libertos seremos. Então eu te pergunto, você é uma pessoa que ora pedindo para que Deus te livre do mal? Para que Deus te livre das ciladas do diabo, do laço do passarinheiro, que Deus tenha misericórdia de você? É sábio, é prudente, deve ser feito isso. E eu gosto muito dos 12 passos dos AAs, dos alcoólatras anônimos, porque eles têm algumas ideias que nos ajudam muito a não cair na tentação. Eles dizem, somente por hoje, só por hoje. Que é a ideia de estar limpo por hoje, ou seja, de não usar drogas ou bebidas somente pelo dia de hoje. E amanhã, eles vão dizer a mesma coisa, só por hoje. E depois de amanhã, só por hoje. A tentação vem, mas ela passa. E você tem que lutar para não dar vazão aos sentimentos carnais, aos sentimentos da carne. Então pense, só por hoje. O segundo aspecto que o AA fala é que nós temos que mudar pessoas, lugares e hábitos para nós não incorrermos nos mesmos erros. Pessoas, hábitos e lugares nos levam a tentações e ciladas. Pessoas, hábitos e lugares, me refiro àquilo que não traz edificação na sua vida. Ah, pastor, posso andar com homens crentes e mulheres cheias do Espírito? Você deve. Então, eu estou me referindo a pessoas, lugares e hábitos que não edificam coisas do passado, o velho homem ou coisas do Egito. O terceiro aspecto para você não cair em tentação é estudar e meditar na palavra de Deus. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho anunciado. Então, quanto mais você estiver firme e revigorado no Senhor nesse sentido, mais o Senhor irá te agraciar. Seja, então, fortalecido no Senhor, no poder de Deus. Eu quero também trazer para você a outra concepção, que é a própria oração, porque nós estamos falando sobre isso. E, por fim, o vigiar. Há pessoas que oram, mas têm um problema de pornografia, por exemplo, e ficam lá na internet espiando mulheres. Que não seja assim na sua vida. Que você possa, de fato e de verdade, andar nos caminhos do Senhor, viver esta dimensão tão graciosa e ser impactado, inundado pela presença de Deus. Peça para que o Senhor te livre do mal, das tentações e das ciladas, e você terá uma vida de paz e de refrigério diante de Deus, em relação aos homens também. Em nome do Senhor Jesus, nós rogamos que isso seja uma verdade e uma constância na sua vida, em Cristo Jesus. Caminho Santo. Queridos ouvintes, eu quero agradecer a tua audiência, que Deus te abençoe, que você receba fé para você vencer, para você ser uma pessoa vitoriosa, para que você conquiste aquilo que Deus já plantou no seu coração, no nome do Senhor Jesus Cristo. E eu quero, nesse finalzinho do programa, te abençoar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que as doces consolações do Espírito Santo, que a comunhão do Senhor Jesus Cristo seja com toda a igreja, agora e para todo sempre, no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde, Deus te livre do mal, Deus te dê o suprimento e a provisão que você necessita, que Deus te abençoe. É o meu desejo, com certeza também é o desejo aqui do pastor Helder, e que você viva na graça do Senhor Jesus Cristo. Um beijo no seu coração e até o programa de amanhã, se o Senhor assim nos permitir. Fique você na paz gloriosa do nosso Senhor Jesus. Caminho Santo. Nós estamos terminando mais um programa Caminho Santo e rogamos que o poder de Deus se manifeste sobre a sua vida. A Bíblia diz, deixando as paixões da vossa mocidade que fazem guerra contra a vossa alma. A carne não produz nada de bom. O pecado nos traz destruição e morte. Assim, peça ao Senhor que te livre das tentações e das ciladas do diabo, em nome de Jesus. Você acabou de ouvir Caminho Santo, o programa evangélico que o Brasil estava esperando. Apresentação, pastor Lincoln Galvão e pastor Helder Rodrigues.